coisa e tal. Viajando no Eugênio, na lagoa, na moral. Eu vou comendo à vontade, eu vou jogando cartiola com essa porra no velho. Coitado, tomo aulas de dança no salão. Eu me broseio no sol de verão. Sei que sereia é sereia, que piranha é piranha. Mas o fundo da rede a gente sempre se engana. Escalas tropicais, belas e naturais. Escalas tropicais, belas e naturais. Fuga, nega, fuga, nega, faz assim com a bunda. Ah, não tenho nada, mas eu posso até me endividar. Ou põe na conta de Oxeiro, grande amigo que eu tenho. Mora aqui no navio. Tava aqui, você não viu? Me jogaram na lagoa, todo mundo percebeu. Mas os caras do lagoa são tudo amigo meu. Ligo sempre a cobrar pra casa do Tadinho.